Esse momento muito especial, então, do meu lado só tem pessoas especiais, então eu vou chamar esse cara que é especial pra mim também. MC Kelvinho! Bora! Chama! Vamos que vamos. Uma satisfação para o presente. O look, hein? Quem diria? Deixa eu te arrancar sorriso, depois tua roupa. Te deitar na minha cama, te chupar toda. Deixa. Eu te quero como nenhuma outra. Eu te como como nenhuma outra. Nunca vai me saciar, só beijar tua boca. Você é mais louco, nossa trans é louca. Nossa vibe é louca, te falar tua coisa. Vem por cima, bagunçando a voa toda. Minha marreta, minha gata, minha bandida me mata. Vou te levar pra casa e depois te ligar. Só pra ouvir sua risada, acender uma baga. Nos falamos por hora sem querer desligar. Às vezes te deixa brava pra meter uma marra. Tu é linda com ciúmes, eu não vou. Trans e pensa que se complementa, então vê se isso errada e me diz. Me diz aqui não é o seu lugar. Acende um beck, lembrar de mim. Acende um beck, lembrar de mim. Acende um beck, lembrar de mim. De mim. Acende um beck, lembrar de mim. Não pode beber que você chora. Lembrar da nossa transa, que é mó da hora. Se fez em namorar, mas não só em óleo. Eu voltei pros 13 anos, foi namoro de escola. Posso transar com outra, mas por você que meu coração implora. Do dia com você parece que é uma. Eu amo tudo que você fala pra mim. Menos quando dá gel que precisa ir embora. Acende o beck, lembra de da lá, da, da. Acende um beck, lembrar de mim, de mim. Acende um beck, lembrar de mim. Quem tá feliz dá um gritinho. É o Don Juan e o Kelvin. Daquele jeito, vamos que vamos, vamos que vamos. E acende um beck, lembrar de mim. Acende um beck, lembrar de mim. Acende o beck, lembra de mim. Muito obrigado. Qual satisfação agora é o presente? Valeu! Só estrela hoje, só estrela. Bagulho tá de verdade, hein?